ouvintes, sejam muito bem-vindos ao A partir de agora, estamos juntos para partilhar histórias e vivências. Este é o céu da minha rua. Tinha 10 anos quando começou a cantar. Cantava canções tristes, cantava canções de arrepiar, cantava temas que falavam em morte, em perda da mãe. Mais tarde, a pequena Camila lançou o seu primeiro disco, com 11 anos. Ajuda de um tio. Mas foi a única coisa que durante anos se soube desta jovem intérprete. Camila, com 11 anos, lançava um disco chamado Eu. Não aceitava entrevistas, ia para a escola e ninguém sabia exatamente de porquê aquelas letras. A Camila era muito reservada e até os professores evitavam falar no assunto. Havia um ou outro que dizia parabéns pela música, ela só agradecia, mas recusava o sucesso. E assim foi seguindo. Depois do primeiro álbum surgiu o segundo, e depois do segundo o terceiro, já com ela contando 16 anos. Mas a jovem Camila mantinha o silêncio. Só que a certa altura, as letras que a própria intérprete cantava e escrevia começaram a despertar um certo temor nas pessoas. Ela não previa as coisas que aconteciam, mas contava as coisas que aconteceram com uma tal exatidão que às vezes até ficávamos na dúvida se era ou não verdade aquilo que ela contava. Contava da aldeia onde nasceu, contava das pessoas que conheceu quando era criança, contava também que perdeu com 9 anos num incêndio. Houve em tempos quem achasse que ela imitava o Teixeirinha. Ela não falava de taquareiras, não falava da casa, daquela casa. Não falava de um incêndio, mas falava de outras coisas que deixavam claro de que alguma coisa era mesmo verdade. Mas ninguém se atrevia a fazer perguntas à Camila, até porque ela era mesmo muito reservada e não gostava que se intrometessem na vida dela. A Camila lançou então o terceiro disco. Lançou então esse êxito, que se chamava Amor Impossível. Nesse disco, que continha esta faixa, Amor Impossível, ela, então chamada de... Este disco, aliás, então chamado de Ela, falava também da morte do pai. Bom, alguma coisa era diferente de Teixeirinha. Ela nunca falou da morte do pai, embora também o tivesse perdido quando era pequeno. E também se começava a levantar dúvidas, porque a pequena Camila, agora já uma adolescente feita, próximo de ser uma mulher, não vivia naquela aldeia que ela descreveu com tanto cuidado. Não. Vivia numa cidade grande, mas não se sabia exatamente a que aldeia que ela se referia, quer dizer, ela falava no nome. Mas a verdade é que era o nome por qual muitas aldeias eram conhecidas. A minha terra do interior norte. Bem, era a única pista que se tinha. Aquela pequena aldeia, aquelas casinhas pequenas, aquele café onde todos sabiam de todos, e era o único nas redondezas. Contava ela na primeira canção que falou da sua aldeia logo no seu primeiro disco. Era a faixa número 3. Chamava-se As Manhãs do Meu Chão. Na verdade, a Camila estava agora a preparar-se para entrar para a universidade. E continuavam sem saber nada desta artista que continuava insistentemente a recusar entrevistas. A única coisa que sabíamos da Camila é que ela tinha um tio e que era o único que a ajudava. Pelo menos era isso que aparentava, porque a Camila não falava da sua vida pessoal a ninguém, nem ela nem o seu tio. Quando perguntavam os seus pais, apoiam-na? Bom, ela não dizia nada. A certa altura as pessoas começaram a evitar a pergunta porque supuseram que afinal aquela história era mesmo verdadeira. Mas não era apenas a morte que intrigava as pessoas que ouviam as letras. O que começou a chamar a atenção dos adeptos e dos ouvintes da Camila era o detalhe com que ela dava alguns pormenores da morte dos pais. Mas não era só isso. no tom de voz que ela colocava. Na própria editora, começaram a cogitar perguntar-lhe porquê. E um dia, quando ela fez 18 anos, perguntaram-lhe porquê. Desta resposta vai depender do teu contrato. E ela não hesitou em responder. Rescindo. A resposta foi tão perentória que a editora voltou atrás. Mas ela não. Só mais tarde, com muita insistência e com a promessa de que lhe pagavam os estudos de toda a universidade, é que a editora decidiu ficar com esta artista que acompanhava desde os 11 anos de idade. Um dia, pela primeira vez a Camila aceitou dar uma entrevista num canal de televisão. Mas era a primeira e a última. Ela deu a entrevista a este canal de televisão. A repórter estava muito nervosa, mais nervosa do que a própria entrevistada. Porque tinha de repente à sua frente uma personagem enigmática. Tinha de repente à sua frente alguém que não conhecia e que supunha que tinha um passado tenebroso para contar. Mas, no seu papel de repórter, fez o que qualquer jornalista ou entrevistador faria. Carlos Drummond de Andrade disse: há livros escritos para evitar espaços vazios na estante. Venha conhecer vários livros e escritores no Autores e Livros. Autores e Livros, de segunda a sexta, às 13, no canal 2 da Antena Web. Isaías 9, no versículo 5, vai dizer: e ele se chama Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Escute Deus pela palavra. De segunda a sexta-feira, das 3 às 3:15 da tarde, com Tony Melo, no canal 2 da Antena Web. Aos domingos, às 4 da manhã, o canal 2 dá-lhe 60 minutos de chill out. A maneira ideal de começar o último dia da semana. Record Chill Out. Um produto Radio Records com a apresentação de Artem Dmitriev. Record Chill Out. Aos domingos, entre as 4 e as 5 da manhã, no canal 2 da Antena Web. Olá Camila, como estás? É um prazer termos-te aqui no nosso canal de televisão. E perguntava-lhe: como é que tudo isto começou? A Camila respondeu que tudo isto começou numa altura em que ela basicamente se sentia só. Se sentia esquecida pelo mundo. Esquecida pelo mundo? Mas como assim? Tu eras apenas uma jovem de 10 anos quando começaste a cantar? E ela respondeu: sim. E como é que começaram as tuas letras? Em que é que te inspiraste nas tuas letras? A Camila ficou um pouco mais pensativa e... mas acabou por responder. Bom, eu inspirei-me na minha vida. Inspirei-me na minha criatividade. A Camila ficou com um semblante muito carregado. Quase chorava. Mas conteve-se. Sentindo que estava a quebrar o gelo, a repórter decidiu perguntar: mas o que tu escreves nas tuas letras aconteceu realmente? Camila deu um murro numa mesa e assustou toda a gente que lá estava. A repórter, de imediato alguns seguranças aproximaram-se do platô e ela respondeu: sim, é verdade, eu perdi a minha mãe com 9 anos. Sim, é verdade, eu fui violada pelo meu pai dos 10 aos 14 e eu matei-o. Sim, matei uma legítima defesa. Enquanto ele tentava mais uma vez violar-me, eu consegui agarrar uma faca e espetar-lhe no pescoço. Eu não hesitei e não hesitaria. E sim, é verdade. Gostei de um rapaz que, depois de saber a minha história, decidiu nunca mais falar. Era o meu amor impossível. Mas não era só isso. Eu tive um namorado que quis imitar as pisadas do meu pai, achando que eu era estúpida, propondo-se a fazer-me até pior do que ele. A repórter ficou branca. Foram para um breve intervalo e voltaram. E ela começou a entrevista, mas não conseguiu acabá-la. Perguntou: mas como é que isto aconteceu? Como é que a tua mãe morreu? E depois pediu desculpa. Disse que não conseguia ouvir a resposta. A Camila agradeceu o facto de não ter que responder e continuou a cantar, mas antes deixou um aviso. Eu estou a lançar um novo disco, eu vou lançar um novo trabalho discográfico, eu gostava que o avissem. Eu depois pretendo retirar-me do mundo da música. Eu cantei para não matar ninguém. Eu cantei para tentar aliviar as minhas frustrações. Porque até o meu tio que me ajudava, eu perdi quando eu fiz 18 anos. Aquela personagem misteriosa que as pessoas ouviam nos discos começava agora finalmente a revelar-se. E era uma revelação. Mas ficaram na expectativa do que seria o novo disco. De que é que se trataria este novo disco? Agora a Camila já estava revelada. Sabíamos que afinal todas as letras eram verdade. E que, ou pelo menos praticamente todas. Então, o que é que traria de novo este disco? Quando fez 21 anos, a Camila lançou um último trabalho. O disco foi lançado. E de imediato as pessoas perceberam que alguma coisa não estava bem. A Camila, das 13 faixas que o disco tinha, despedia-se em todas elas. De todas elas, ela apontava uma história com um final trágico. Todas eram uma história de suicídio. Os fãs que já começaram a preocupar, que já começavam a procurar, aliás, a casa desta jovem, acabaram por encontrá-la. Alguns deles tinham tentado oferecer-lhe ajuda, apoio psicológico. Houve realmente um rapaz que gostou muito dela, mas que ela não quis porque achou que ela gostava dele, que ele gostava dela por ela ser famosa. Ou porque tinha pena dela, pela história trágica que tinha vivido. Ele foi o único capaz de enfrentar o medo e sair da sua casa, ir até à casa da Camila. Tentou perceber se ela estava bem. Encontrou um livro dentro de uma capa de um CD. E foi a única coisa que encontrou. Nesta capa de CD estava escrito: deixei 13 histórias para que me procurem se realmente gostarem de mim. Depois de revelar o meu passado, já posso descansar em paz. Supõe-se que Camila tenha cometido suicídio, já que todas as histórias apontavam para isto e a própria carta que ela deixou na sua residência era nem mais nem menos do que o convite a uma descoberta com o mapa do tesouro. Passaram-se alguns anos até que a Camila foi encontrada. Era apenas o seu corpo, porque a sua vida já não mais existia. A Camila mostrou-me quão importante pode ser um segredo. Quão importante pode ser a sacra de uma vida. Quão importante pode ser protegermos a nossa própria intimidade. Depois de a perdermos, já nada mais temos que perder. A Camila mostrou-me que há histórias que começam mal e acabam menos mal. E que a tragédia, às vezes, é senão a solução para quando não há mais soluções. A Camila fez-me perceber na sua história que há muitos artistas que sofrem mais do que aquilo que nós pensamos que sofrem. E que há letras que não se identificam apenas com os ouvintes, mas também com os próprios autores. O poeta é um fingidor, dizia Fernando Pessoa. Finge tão completamente. Às vezes não é bem assim. E essa dor que o autor sente, muitas vezes, coincide com aquela que transmite ao ouvinte, ao seu ouvinte. O melhor disto tudo é que esta história é apenas uma história que aconteceu no céu da minha rua. Mas inspirado por um tema chamado Amor Impossível, de um grupo chamado Camela, cuja intérprete é Maria Ángeles Muñoz, da década de 90. Se não estou em erro, esta música faz parte de um... foi lançada no ano de 1995. É uma música trágica, não tanto pela história em si, mas pela interpretação brutal de Maria Ángeles Muñoz. E não só. Do Dion Gitano, que é também o que dá voz a esta melodia. Os Camela, na edição de hoje do Céu da Minha Rua. O céu da minha rua. Nunca deixar de seguirle para estar mirando. Él ya no te quiere a ti, tenemos que marcharnos. Espera, solo un momento, por favor. Quisiera hablar con él de nuestro amor. Sabes que no quiere hablar, que ya no hay solución. No te pertenece más. No digas que es tu amor. Has perdido su cariño, él se ha enamorado. Todo aquello tan bonito ya se ha terminado. Le quiero, sin él no puedo vivir. No entiendo por qué me ha dejado así. Porque tiene un nuevo amor, ya no te quiere a ti. Déjales vivir en paz y vámonos de aquí. Thank you. quiere estar con ella, es mejor dejarlo. Cuéntame, ¿se ha preguntado por mí? Dime que sí, que aún me quiere. Tienes toda la ilusión y no te quiero herir, pero no quieres saber nada más de ti. A chuva cai no céu da minha rua, como aliás é audível. Não é certamente chuva, não são certamente lágrimas de tristeza. Até porque o céu da minha rua é um céu alegre. Só que chove porque tem de chover. Mas voltei ao platô para lhe deixar mais um tema, com o qual me despeço desta edição do Céu da Minha Rua. A música é uma sequência daquela que nós ouvimos agora, ainda que tenha sido lançada, se não estou em erro, antes. Não tenho a certeza. Esta música chama-se Ketina Eia Que Não Tenho Eu. Depois de um amor impossível, tentar refazer a vida que ela ainda não conseguiu. Camila, claro, foi inspirado no grupo Camela, que foram os intérpretes desta música que ouvimos e da que vamos ouvir de seguida. Boa noite, ouvinte. E até para a semana. Vuelve conmigo, por favor, te necesito. necesito corazón.